O Panamá é um pequeno país que parece estar saindo de um coma que o tomou desde seu nascimento. Não existe outra maneira de contar sua história sem ligá-lo a incursões militares estrangeiras em seu território. Infelizmente, também é impossível estancar o sangue sem apertar a ferida. E essa ferida tem nome e se chama Manuel Noriega. em 1895, tropas militares desembarcam no porto de Corinto, província colombiana. 1901, Marinha apoia a revolução quando Panamá reclamou independência da Colômbia. As mesmas tropas ocupam o canal em 1901, quando teve início a sua construção. 1908, fuzileiros invadem o Panamá durante o período de eleições. 1912, fuzileiros navais invadem novamente o Panamá e ocupam o país durante eleições presidenciais. 1925, tropas invadem o Panamá para debelar greve geral dos trabalhadores panamenhos. 1958, tropas invadem e combatem manifestantes nacionalistas panamenhos. 1964, militares estrangeiros invadiram mais uma vez o Panamá e mataram 20 estudantes, ao reprimirem a manifestação em que os jovens queriam trocar na zona do canal a bandeira estrangeira pela bandeira do seu país. 1989, batizada de Operação Causa Justa, a intervenção no Panamá foi provavelmente a maior batida policial de todos os tempos. 27 mil soldados ocuparam a ilha para prender o presidente panamenho Manuel Noriega, antigo ditador. Os estrangeiros justificaram a operação como sendo fundamental para proteger o Canal do Panamá, defender os 35 mil compatriotas que viviam no país, promover a democracia e interromper o tráfico de drogas, que teria em Noriega seu líder na América Central. Duas coisas estão diretamente ligadas a esses fatos. A primeira é que todas as incursões estrangeiras citadas acima diz respeito aos Estados Unidos. A segunda é que todas elas refletem a mesma intenção, o domínio do território do Canal do Panamá, de suma importância para a economia do transporte naval. Ligando a história panamenha ao nome Noriega, podemos entender com maior precisão os fatos. Desde a década de 1950, Noriega trabalhava para os órgãos de inteligência dos Estados Unidos, por muitos anos atuando como fonte de informações para a CIA. O militar também participava no mercado ilegal de armas entre o governo dos Estados Unidos e forças anticomunistas pela América Latina. O líder panamenho estava ainda mais envolvido com o tráfico de drogas internacional, fazendo fortuna no mercado narco. Os Estados Unidos estavam cientes das atividades de Noriega, mas, enquanto ele servia aos propósitos de Washington, nada foi feito para impedi-lo. Noriega sofreu uma tentativa de golpe por parte do exército. O líder panamenho acusou os Estados Unidos de encabeçarem o ato. A escalada das tensões entre os dois países logo precipitaria um conflito bélico, quando os estadunidenses invadiram o Panamá em dezembro de 1989. Noriega foi logo capturado por tropas americanas e levado para os Estados Unidos, onde seria julgado. O julgamento foi de setembro de 1991 a abril de 1992, terminando com a condenação do ex-ditador panamenho a 40 anos de prisão. O governo Noriega foi marcado por perseguições políticas e repressão da imprensa, eleições manipuladas e corrupção. O Manuel Noriega foi inicialmente considerado um fiel aliado dos Estados Unidos, antes de se tornar seu principal inimigo. O que hoje ainda é visível no Panamá é uma forte segregação. A capital parece estar dividida, assim como o próprio canal. De um lado vemos grandes edifícios modernos, de arquiteturas que desafiam as leis da física, um transporte público impecável e uma orla de fazer inveja a qualquer país caribenho. No Centro Novo, o centro americanizado, só circula o dólar. Já no outro lado da cidade se vê a pobreza de toda a América Central. Vendedores ambulantes, ruas sujas, um trânsito problemático, transporte público em péssimo estado, composto em grande parte por vans clandestinas e jardineiras velhas decoradas. Uma xenofobia invertida, onde o estrangeiro tende a repudiar o dono da terra. Mas uma coisa da velha Panamá é de encher os olhos. Além de uma população maravilhosa, sorridente e simpática, podemos ver também um povo guerreiro que não se cala e com um senso cívico fortíssimo. E o que mais me impressionou foi que, mesmo na parcela mais carente da cidade, existe um amplo conhecimento político e histórico do mundo. Quando parei para conversar com alguns vieiros que jogavam baralho, falamos muito sobre as políticas latino-americanas. Todos eles conheciam muito bem a história da Guatemala, México, Chile, Argentina, mas o assunto principal foi o Brasil. E não só devido ao fato da política brasileira ser notícia todos os dias em jornais pelo mundo. Eles conheciam os presidentes brasileiros desde a primeira época Getúlio Vargas e tinham um vasto conhecimento histórico de nossa jornada. Aí parei para refletir. Vergonhosamente, de seu país eu conhecia somente a história de Noriega.